Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Domingo, dia 27 de maio de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje terá então, mais uma vez, música instrumental de Portugal. Abrimos as portas hoje com duas orquestras. A primeira, a orquestra de Miguel Ramos, que nos traz o solo Mondego. Já a orquestra de Jorge Machado recorda-nos uma outra melodia, que dá pelo nome de Lado a Lado. E com estas duas primeiras músicas que abrimos mais uma edição do nosso programa Nota 7. Desejo a todos uma boa tarde na nossa companhia. Ficamos agora com mais dois temas, a Orquestra Música e Coro, com o álbum Músicas de Portugal, vai trazer-nos mais duas melodias bem conhecidas de todos nós. Por ouvir Gaivota, um fado popularizado por Amália Rodrigues, e logo depois Canoas do Tejo, este popularizado por um outro grande nome do fado, Carlos do Carmo. Nem mais, são dois nomes influentes, aqui representados pela Orquestra Música e Coro, que nos vai também trazer estas versões instrumentais destes temas. Daqui a pouco, as despedidas, vamos ouvir Ranquial. Rinquial, um dos mais emblemáticos nomes da música instrumental em Portugal e um dos maiores flautistas do mundo, vai hoje presentear-nos com duas das suas muitas melodias. Para ouvir, nesta edição e para o términos, Maratona e Bombaião. Duas músicas que são, aliás, bastante conhecidas e se não as reconhece pelo título, vai certamente reconhecê-las pela melodia. Elas têm, inclusive, algumas semelhanças. A primeira com a segunda tem algumas semelhanças, mas são bastante distintas. Elas fazem parte do mesmo álbum, aliás, que também por isso têm as suas semelhanças, porque, enfim, foram tocadas mais ou menos com o mesmo conjunto de instrumentos. Já agora refira-se que o álbum ao qual estou, ou do qual fui tirar estes dois temas, chama-se Danças de Rua. Estava aqui a ver se conseguia dizer-lhe o ano do disco, mas infelizmente não tenho comigo essa informação. De todas as formas, sim, faz parte, ou fazem parte do álbum Danças de Rua. Maratona é o primeiro dos dois temas, dos últimos dois temas da edição de hoje do nosso Nota 7. Quero desejar-lhe uma boa tarde e dizer que já de seguida chega mais uma edição de Top Portugal. Na passada semana não houve, tal como não houve Nota 7, mas há esta semana. Tenha então uma boa tarde, estimado ouvinte. Até ao próximo sábado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Até lá!